Fatos antigos trazem um peso que não tem como explicar. Se pá, tem a ver com a inocência do tempo em que a pureza me permitia sonhar. Errando nas referências, herói de 3/8 e a vida que eu almejava, meu alcance, tio, à minha disposição. Moleque apetitoso e a oportunidade de revanche, rara entre nós, quem optou pelo não. É por esses caminhos, conselho até dobro ruim. Os cara mesmo falava, ninguém nasceu pra esses bagulho. Folgado e teimoso em passos que a fé conduz. Orgulho nato é farto, a que a morte seduz. Criado entre mortos e ratos, correndo esgoto descalço. No mundo em que fazer o bem virou adubar ingrato. Ser visto depois de tudo, João, não muda o fato. 1 milhão de views no ranca do meu peito, anonimato, fi. Acima do direito que cês cobram. Postura, posta a prova. Vem falar grosa se os menor tá na TV, mas fizeram o que pra ele não ser mais um corpo achado em local de desova. Cês não merecem nem o meu silêncio, sincero no olhar. Onde parar faz mais sentido, onde cobrar virou questão de tempo. Romantizando as peças que levou quem ontem empinava comigo. Cobrança de playboy sem minha presença, na vida que eu levei até aqui é uma ofensa. Fizeram da cultura que eu jurei amor um dia. Reunião de marionete com dedo apontado, alienado e tal, esse é o fato. Não tô nessa porra pro like, confete ou aplauso. Acreditei que podia salvar alguém, de onde a marca de nascença dos menor, onde eu cresci sempre foi alvo. Jurei pra mim mesmo nunca mais escrever um verso e falhei. Como cês podem perceber, contraditórias rimas, pregar sobre um progresso, vendo a degradação de quem namora com você. Outra fita, outra vida, outro esquema, crescendo onde o que cês por hoje chora, alguns nem considerava problema. Com luto chacine resiste, e cês achando que inimigo é o funkeiro que ostenta no clipe. Com a roupa rasgada, caderno e sacola, é fácil prever o futuro. Chacota da sala que vence o burro, arrancando os dentes no murro. Derrubando a fuga e já era, sem meta ele é o que tem. Choque com medo, sem unha, respiro, legado subiu sem que aguenta ninguém. Refém de conduta, venera falácia, vendendo verdade que nem acredita. Sincero, postura e verso, até no inferno, cês chamam de vida. Não omito a culpa, meu truta, revolta que rouba minha brisa. Contando nos dedos quanto meus amigos de infância, aqui ainda se encontram com vida. Só nós sabe os motivos de ser grato aos erros. Só nós sabe os motivos de ser grato aos murros. Só nós sabe os motivos do orgulho. Por cada cicatriz, o tempo não vai te fazer esquecer enterros. Escolha da quais levaram alguns parceiros. Protagonista na falha que em vida sempre jurou. Vê a mãe feliz. Pedi perdão ao espelho por ter desacreditado. Pedi perdão a eles por tanto ter trabalhado. Aqui em corrida de hiena sou guepardo. Prova se faz desnecessário. Sorte sempre trai cuidado. Pelo pódio de vocês prossigo parado. Abençoado é meu estado. Nada no stories, nada no estado. Sempre firme e forte, preparado. Tô além da morte que são comentários. Repúdio ao estado, desprezo pela política. E sua hipocrisia é minha única ideologia. E eu sigo ímpio com meu ódio instintivo. E a peça um pouco mais frio a cada dia. Como exige a selva sem perdão a traição. Apto pra maldade, que lealdade não garante lealdade. E tudo que cê fez não importa, consideração são notas. O Judas se identifica nas perguntas, não nas respostas. E o que veio pela vaidade foi. E o que veio pelo dinheiro foi. Sumi de vista dos arrombados, matei o pente cheio. Fiz o cuzão, engoli seco, goela abaixo, toda subestime seu preconceito. Entre putas e simpáticos, conserva, guarda e desapreço. Compreenda a calúnia dos ingratos, é que só quem pagou sabe o preço. Foda-se, em ascensão permaneço, lisonjado sem apego. Vitória é não ver os parceiros morrendo, mocota preso. O papo é minha silêncio, enfim, única vez que eu ouvi falar dos seis. Foi foi falando de mim. Me existe folga na minha agenda, tenho passo cronometrado. Morrer pelo que acredita é bênção, hostil, desagrado. Me coloque de novo num barraco de madeira, te devolvo outro palácio. Ninguém te segue mais, cusco que te odeia, dê a eles o espetáculo. Só nós sabemos os motivos de ser grata aos erros. Só nós sabemos os motivos de ser grata aos muros. Só nós sabemos os motivos do orgulho por cada cicatriz.